Levanta e vem me encontrar, porque estou aqui neste lugar. Levanta e vem me encontrar, tô de braços abertos a te esperar. Pai, me desculpe por te fazer chorar, essa vida não compensa, só agora fui enxergar. Mas sei que é tarde para retroceder, se outra chance eu não te fazia sofrer. Mãe, me desculpe por te fazer chorar, essa vida não compensa, só agora fui enxergar. Mas sei que é tarde para retroceder, se eu tivesse outra chance eu não te fazia sofrer. Pai, me desculpe pela dor e o sofrimento, me sinto culpado até hoje, algo me corrói por dentro. Acho que nunca é tarde pra pedir perdão, pelas noites em claros, só você e o terço na mão. Rezando, né, pra Deus me proteger, o que seria de mim, pai, se não fosse você? Quando eu fui preso, me lembro que você falou que se fosse possível, trocava de lugar comigo. Mas não tem jeito, eu tive que passar fome, frio, espancamento da polícia. Eu tive que pagar pelos crimes cometidos, mas nunca imaginei que você sofresse comigo. Eu fiz sozinho, tinha que pagar sozinho, mas nunca imaginei que você me amasse tanto assim. Graças a Deus que eu descobri a tempo, agora nós vai pescar, desfrutar vários momentos. Eu descobri a tempo que o crime é foda, só que de vez em quando ainda faço umas manobras. Queria tanto poder retroceder, mas já que eu não posso, vem cá, deixa eu dar um abraço em você. Pai, me desculpe por te fazer chorar, essa vida não compensa, só agora fui enxergar. Mas sei que é tarde para retroceder, se tivesse outra chance eu não te fazia sofrer. Mãe, me desculpe por te fazer chorar, essa vida não compensa, só agora fui enxergar. Mas sei que é tarde para retroceder, se tivesse outra chance eu não te fazia sofrer. Desculpa, mãe, pelas lágrimas da nossa história. Não é comédia nem terror, é só outra história. De lágrimas que rolou na cadeia, das madrugadas em claro, e eu na boleia da cena. Seus planos de me ver formado como um papel higiênico, limpei o rabo e dei descarga. Foi pra privada, matei seus sonhos. A nota boa no boletim não veio de novo, mas veio sim. Desgosto aos 11 anos, seu filho na escola da rua, aprendizagem de malandro, formação, educação pública, se não morrer. E ela pensando, onde que eu errei com você? Graças a Deus não é tarde pra pedir desculpa, mesmo que a palavra não mude o que o passado acusa. Quem mais acusa tá com a gente no peito, seu arrependo de algo é de ferir seu sentimento. Pai, me desculpe por te fazer chorar, essa vida não compensa, só agora fui enxergar. Mas sei que é tarde para retroceder, se tivesse outra chance eu não te fazia sofrer. Mãe, me desculpe por te fazer chorar, essa vida não compensa, só agora fui enxergar. Mas sei que é tarde para retroceder, se tivesse outra chance eu não te fazia sofrer.